Cara, o Hernani acha que o Rio de Janeiro continua lindo por causa daquela música lá. Madureira! Ele acha que o negócio é mil maravilha por causa da porra dessa música, bicho. Puta que pariu! Massa de manobra do caralho. O bicho assiste Nando Moura e acredita em tudo que ele fala. Puta que pariu. Saiu de menos. O Arlindo Cruz fala isso aí tudo, mas vê se ele mora em Madureira. Ele tá lá na Barra, né, meu amigo? Ele tá lá na Barra, na cobertura dele na Barra. Porque ele não se mistura, não, cara. Esses caras, depois que arruma dinheiro, não se mistura mais, não, rapaz. Lá em Madureira, isso aí que tu falou, tem bar, tem tudo aí. Só que é um lugar fudido, cara. É um lugar que é um lugar sujo. Mas assim, Seu Paulo, o que que você basicamente lá o falou? quê? É viaduto embaixo, cracudo pra caralho, embaixo do viaduto. Tudo Lixo. paquete, Lixo a céu ali naquela aberto. quadrazinha É, ali, embaixo do aí tem viaduto. uma tem um Parque Madureira, né, que é tudo uma bosta também. A população que vai lá é uma pior escória da sociedade possível. E aí tem um negócio de baile charme, a céu aberto assim, que é Céu uma aberto, pô. vergonha. Puta que Não é um pariu. monte de, é um monte de pessoa nova. É uma Ah. vergonha alheia do caralho, que eu não sei como é que nem eu consegue aguentar aquilo lá. Cara, Cara. vai no, tu vai lá em Madureira, você acha que vai ter essa parada do malandro, do cara que mostra no esquenta? Portela, vai Não. ter Portela, só É, tu Portela. vai ter na quadra, dentro da quadra, mas do lado de fora, cara, é só, cara, basicamente, olha eu estudar, basicamente era nego andando de moto, que era traficante óbvio que entrava na favela, porque a minha faculdade era assim, era do lado da favela. Tinha uma entrada assim, que era subida, né? E minha faculdade era do lado. E aí os caras circulando livremente ali, cara, e assaltando os caras. Eu nunca fui assaltado, não. Mas, porra, é foda, cara. É foda. Não tem mais isso, não, cara. O malandro de hoje é o traficante. É o bandido. Não tem como tu ser malandro sem ser bandido agora. Cara, eu tô pra achar alguém que mora no Rio de Janeiro e fala que é bom viver naquele lugar lá, bicho. Como pode, cara? Por causa de uma música, o filho da puta achar que o lugar é bom, bicho? É o seguinte, Hernani, você tá. Você não tá, sabe, consumindo a cidade real do Rio de Janeiro, cara. Você tá consumindo a cidade e que. Sabe, que a Utópica. Você está música. consumindo a utopia É, que e a não a música realidade. popular e que foi construída, cara. Tipo assim, a Mangueira. A gente Que passa. pariu a Mangueira? A gente Tá passa tendo todo dia. operação todo santo É! dia, um ônibus não passa. Cara, a Mangueira, tu ouve a música do Cartola, você acha que a Mangueira. Porra, é um pessoal. Cara, não é. Eu passo todo dia. Isso aí a gente pode falar que a gente passa todo dia na Mangueira. Sim, cara. Quando eu passo de carro. Cracudo dormindo, Quando você passa de caixinha de carro. Não, papelão no meio ali. da rua. Tem um. Tipo um viaduto que você tem que passar por cima pra descer pra ir lá pra, né, lá pra Zona Norte. Você vê, cara, cracudo fazendo. Sabe, casa mesmo? No viaduto. No meio, o carro tem que passar no meio dos cracudos, porque. Ali na Mangueira é horrível, cara. Todo dia tem operação, Qual a estação de trem da Mangueira? toda fodida, cheia de lixo. Todo dia tem uma merda, cara. Todo dia é uma merda. Esse Rio de Janeiro, cara, não dá mais, cara. Não dá mais, cara. Cara, aqui esse negócio de isso que eu falo de logicamente é de coisa que meu avô fala, que é o seguinte, cara. Até os anos 70 e 80, o Rio de Janeiro era uma coisa. Tinha essa coisa que o Hernani fala aí do malandro, da boemia, do cara que ia no samba e tal. Agora, cara, a gente não tem mais nada disso. O que tem é um monte de cara. Tipo assim, tu vai na Lapa, você acha que vai ver a figura do malandro? Porra nenhuma, você vai ver a figura de um Cara, lá, viado, piroca sapatão, gigante lá, pendurada, travesti. traveco. É isso que tu vai ver. Travesti, é isso que tu vai ver. Velho, travesti. E velho, quando eu digo velho, é velho, viado. E o pessoal de faculdade pública que vai. Pra fingir, tô ficar tomando catuaba, fingindo que é o malandro de antigamente. Mas isso aí, cara, não, acabou, isso morreu, cara, não existe isso mais não. Eu creio o seguinte, cara, o cara fala. Ele, na época que ele fez a música, ele devia ser uns 20 anos atrás, sei lá quando que ele fez a música de Madureira, ele devia morar, beleza. Mas hoje, com dinheiro, cara, o cara mora na Barra, tem cobertura. O cara ganha dinheiro da Portela, cara. Então, É, ele mas tem que puxar saco e de a Madureira. Portela, é Vem tudo. Madureira. Lembra que mataram o Falcon? Sim. Falcon era o maluco que era miliciano, que era dono da Portela. Que é, dono da Portela? Não, presidente da Portela. Aí mataram o cara. Cara, é a mesma coisa, escola de samba. Escola de samba, todas, cara, todas. Tudo tem Tu, conchavo, cara, nas todas são escolas de ou é samba. tráfico ou é milícia, cara. Todas elas. Não tem uma que não é. Porque, cara, não tem como o cara não fazer. Sabe, fazer carnaval, gastar tanto dinheiro assim Cara, com feijoada. Isso aí não existe a mais, cara. única Isso que aí eu acabou. lembro de ser uma boa localização Mano... Então, uma boa localização é realmente a Portela, porque a Mangueira... Mas a Portela... Aqui, mas a Portela... A quadra da Mangueira. Tô falando, tipo assim, a milícia... Salgueiro. E o tráfico... É, mas é tudo perto de favela, tudo perto de comunidade. Não, não. Gente, a, olha só, todas as escolas de samba nasceram em favela, sim, comunidade, sim. Beleza. A só, que, também, só que, a, vamos dizer, é o que eu tava falando aí, até anos 70, 80, era uma coisa o carnaval. Depois começou a virar coisa de milionário, sim, e aí começou, às vezes até antes devia ter, né, cara? Fácil. Branco, meu amigo, tu acha que eu vou ficar entrando nessas porra pra voltar o quê? Voltar assaltado, morto, fudido de lá? Meu amigo, eu vou na esquina da minha casa, ali no Lins, e já dá merda, sabe? É por isso que eu queria era sair fora desse Rio de Janeiro, cara. Eu odeio esse lugar, eu não tenho amor nenhum por esse lugar. Rio de Janeiro é uma merda. E, cara, desde pequeno isso aí se reproduz, tanto no tudo que eu faço aqui. Nunca tive vontade de fazer nada aqui por causa disso, porque esse lugar é uma merda. Eu estudava em Madureira, é uma merda de lugar, tudo... Não, cara, não tem nada de legal nisso, cara. Não tem glamour nenhum nessa porra, é só merda. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje é um programa aí muito pedido, muita gente pediu o negócio aí. Ah, fala sobre mulher louca, mulher louca, mulher louca. Só que eu confesso que eu me envolvi até fazendo uma... Ontem eu tava pensando sobre o assunto pra poder gravar. Eu acho que eu praticamente... Não, praticamente é muita coisa, mas... A maioria das mulheres que eu me envolvi eram loucas. Malucas de hospício. Só que eu gravar sozinho, eu não vou me queimar sozinho, não. Então chamei um cara que é um especialista, porque ele, o que ele conhece de mulher louca, ele vai botar todo mundo no bolso. Ele é músico, amador, né? Não é profissional, mas é músico. Ele é desenhista, isso ele é profissional. Pintor, tudo, ele é profissional. Ele é um artista nato e ele faz um podcast que eu aprecio muito. São podcasts curtos sobre... a sociedade moderna, a hipocrisia e sobre mulheres, porque é o assunto que nós mais pensamos e falamos durante o nosso dia. Hoje eu tenho a honra de receber o Hipocrisia Moderna. Fala, Hipocrisia. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre do Hipocrisia Moderna. Ah, você fala o seu nome? Eu falo meu nome. Eu achei que não podia falar. Pode falar, só não pode falar o sobrenome. Olha só, e eu poupando esse... Toda vez que eu vou lá comentar, eu escrevo hipocrisia de medo de escrever Alexandre. Não, pode falar, Alexandre tem um monte, não tem problema não. Tá permitido? Tá permitido. Então hoje eu tenho a honra de receber aí o Alexandre. Ô Alexandre, eu queria que você explicasse só uma coisa rapidinho antes de começar o programa. Pode falar. Da onde que veio vamos supor assim, do que você falou assim, preciso criar um canal... no YouTube e falar sobre isso. Como é que foi? Então, foi depois de um relacionamento muito bizarro que eu tive, né, cara? Eu já vinha tendo históricos estranhos, assim, de relacionamento, né? E eu vi que tava acontecendo alguma coisa estranha. Assim, as pessoas sempre falavam, ah, é assim mesmo, mulher é assim mesmo, cara, bola pra frente. Beleza, então sempre bola pra frente, só que sempre dava merda. Até que eu conheci uma louca. Aí eu falei, cara, não, vai tomar no cu, isso aqui não pode ser normal. Isso aqui já é demais, cara. Aí eu comecei a pesquisar as coisas assim na internet e conheci o canal do Soren, conheci o Movimento da Real. Aí, cara, tudo que ele falava era exatamente o que eu passava. Porra, então o problema não é eu, o problema é geral. né? Ah, por isso hipocrisia moderna, porque o problema é a modernidade. Exatamente, é umas palhaçadas que acontecem, tá na nossa cara, e todo mundo acha normal. Normal cacete, porra. Olha aí, rapaz. Ô, Alexandre, eu queria que você explicasse uma coisa pra gente. Eu ouvi praticamente todos os seus programas, quero recomendar aos ouvintes, vão lá ouvir, que é bom, é muito bom, tem qualidade. O que eu queria pedir é o seguinte, pra você explicar, vamos supor lá, um dos relatos que você falou que eu achei muito interessante, se eu não me engano é o relato Mulher Ingrata. Não, é o relato Mulher Ingrata. Uhum. Você cita sobre uma mulher que eu achei uma completa lunática, que você foi, ela pediu um favor pra você, uhum. Aí você com muito esforço, que você não queria fazer, uhum, você foi fazer, e ela depois veio cobrando como se fosse o contrário, falando assim, tipo assim, você pediu os documentos pra ela, ela falava mas você tem que saber tudo, ou seja, dando a entender que você que tinha que ser interessado, sendo que tinha que ser ela. Exatamente. Nesse caso, você acha que é louco, porque eu tô dando essa volta enorme, não sei, porque eu quero chegar num ponto com você, que eu sempre comento aqui, até onde você acha que é mal-caratismo e até onde você acha que é loucura, é isso que eu quero entender, então. Porque, por exemplo, isso aí é mal-caratismo, não sei se é loucura. Também acho. Essa menina, ela tinha depressão, né, ela vinha tratando com depressão. Mas é falta de caráter também, né? Falta de noção. É, a pessoa... O que aconteceu? Ela tá morando em outra cidade e ela pediu reingresso na faculdade aqui. Eu estudei com ela na faculdade e eu não sou amigo dela, não. Eu era amigo do ex-namorado dela. Muito amigo dele, gosto muito dele. E ela me pediu esse favor pra ir lá na faculdade e fazer essa inscrição pra ela. Aí no dia, cara, eu tava cheio de serviço aqui pra fazer. Tava meio enrolado. Eu falei com ela, olha... Tá complicado, não... Você não tem outra pessoa pra pedir, não? Ela, poxa, eu não tenho, né? Eu tô morando em outra cidade, não tem como eu ir. Você não pode fazer esse favor pra mim, não? Não, beleza, já que não tem jeito, eu vou lá. Aí fui lá, cara. Aí, tipo assim, ela mó... Tipo, a pessoa te pede um favor e mó uma vontade, assim, de falar. Demora a responder, não explica direito. Ela mandou os documentos ali, mas nem explicou direito. Não, ela só mandou e se vira. Isso, só mandou. Aí... Eu simplesmente imprimi e entreguei lá. Ela nem explicou direito aonde que era pra entregar, eu tive que caçar lá. Aí chegou lá, a mulher falou, pô, tá faltando um documento. Putz, não tem como passar, não. Ela, não, realmente, esse documento não pode faltar. Aí não teve jeito, né? Aí eu voltei, aí eu falei pra ela, olha, fulana, não teve como, eu fui lá, mas faltou um documento. Ela ficou puta comigo, pô, mas você não leu, não? O documento tava lá, era só você ler. Não, porra, eu não li, não. Você pediu pra imprimir, eu só imprimi. Não vou ler essas porradas de documento, não. A pessoa ficou puta comigo, fazendo um favor pra ela, ficou puta. Aí eu fiquei puto também, ali a gente discutiu. Mas assim, no final eu acabei ficando com pena, porque se eu não fizesse isso pra ela, ia ferrar a vida dela, porque ela precisava desse diploma pra continuar trabalhando, né? Aí eu fiquei com pena. No outro dia eu voltei lá, fiz. A pessoa nem me agradeceu direito, cara. Passou umas semanas assim, ela me deletou do Facebook. Isso aí não é loucura, não. Isso aí é mau caráter, cara. Sabe por que eu tô te perguntando isso, gente? Porque antes de começar, a gente precisa estabelecer algumas coisas aqui. Porque é o seguinte, vou dar um exemplo pra você. Eu tenho uma prima minha aí, que é louca, louca, louca, louca de tomar tarja preta, de ter surtado, acho que 2-3 vezes. Tudo bem, não vou, ela é louca, tudo bem. É aquela que você comentou que é bipolar? Que é essa mesmo, a própria. Ela é bipolar, uma vez ela ficou mais ou menos uns 15 minutos xingando um policial militar, o policial por dó dela, um misto de dó e também porque o policial homem não pode tocar na mulher, né? Tem que chamar uma policial mulher. Então ela ficou gritando e apontando o dedo na cara e falando assim, você é um bosta, você é um bosta, você é um porco fardado. Então ela fez isso. Então, ela é louca mesmo. Não quero entrar nessa discussão. Louca clinicamente. Só que é o seguinte, o Alexandre. Ela, a doença dela desmascara o mau caratismo dela. Porque ela é mau caráter. Ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa do mal. Ela é uma pessoa maligna. Ela é uma pessoa que humilha os outros. Ela é uma pessoa que já humilhou muita gente. Hoje tá na merda. Hoje tá na merda, coitado. Não tô dizendo que eu tô bom também, não. Senão o ouvinte vai falar assim, ah, mas tá humilhando os outros. Não, é porque ela tá na merda e eu também tô. Antes ela tava bem. E ela, gente, as pessoas tendem a olhar pra ela e falar assim, tadinha dela, mas ela não é tadinha. O ponto que eu quero chegar a você é, a loucura, tudo bem. mas tem um quê de mau caratismo intrínseco nessas pessoas, você entendeu? Aham. Uhum. É assim mesmo. A gente fica com pena e eles te maltratam, cara. É muito estranho isso. É, eu conheci três bipolares. É, o meu primo, gostava muito dele, mas era uma pessoa complicada. A minha tia, assim, comigo ele nunca fez nada. Mas a minha tia fala que do nada ele surtava, do nada ele brigava com os outros no trabalho. Promíscuo pra caramba, traía as namoradas dele, né? Comigo era uma pessoa legal. E era um artista fantástico também, tocava pra caramba, desenhava pra caramba. É, outro bipolar que eu conheci foi o namorado do meu tio. É um homem mesmo, meu tio é gay. É, comigo também, super tranquilo, mas o meu tio conta cada coisa dele, velho. Você fala, caralho, o cara chegou a botar fogo no computador, cara. É umas histórias assim, maluca. E eu namorei uma menina que até hoje eu não sei o que ela tinha, né? Mas normal não era. Normal não era. Eu suspeito ser bipolar ou borderline, né? Que é aquela história que eu já cansei de contar no meu canal, né? Se quiser, uhum, eu posso até contar aqui de novo. É, a gente já vai chegar, porque a história é muito boa, mas segura um pouco aí. Vamos começar por partes. Uhum. Alexandre, quem veio escutar isso aqui, não vamos fazer de louco. O povo que veio escutar isso aqui, eles querem ouvir como que eles vão escapar dessa cilada, ou pelo menos, se já tá entrando na cilada, se já tá apaixonado, se já vai comer, como que ele vai detectar que é furada. Então eu queria pedir pra você, você desse alguns indícios que você, na sua opinião, eu vou dar os meus aqui, uhum, que você nota que tem coisa errada aí, que ela tem problema, algum problema, alguma coisa que não tá normal nessa pessoa. Uhum. Se eu pudesse dar, só pra levantar a bola aqui, uma coisa que o pessoal comenta muito é que mulher com risada histérica é sinal de problema. O que você acha disso? Olha, pode ser, mas pode não ser também, porque varia muito. É, por exemplo, a minha ex-namorada era muito tímida, ela nem ria direito, cara. Né? A pessoa que... uma risada triste, assim, muito esquisito. Entendi. Quais que são os indícios que você, então, pelo menos analisa hoje em dia? O principal é família problemática, né? Você vê que vem de uma família violenta, né? Uma família esquisita. Isso aí é o principal. É um dos... de umas coisas que pode ser, né? É, outra coisa também é ter sofrido algum abuso. Ter sido estuprada. Ter vivenciado alguma cena, assim, por exemplo, ver o pai sendo assassinado. Alguma coisa assim. É, normalmente são pessoas que têm múltiplas personalidades. Na sua frente é um jeito, na frente da amiga de outro, no trabalho é de outro. Algumas pessoas têm isso. Por quê? Porque eles não conseguem ter uma vida normal, então eles têm que bancar um personagem, né? Fazer um teatro ali. Esse pessoal cluster B, o psicopata, borderline, narcisista, eles vivem uma vida teatral. Então, você vai perceber que tem múltiplas personalidades. É, muitos deles não aceitam críticas. Né? Você vai criticar alguma coisa, vai comentar alguma coisa numa boa, eles não aceitam. Não pede desculpa nunca também, viu? Não pede desculpa nunca. Pode fazer a maior cagada que não tá nem aí. A mulher louca, ela faz você pedir desculpa pra ela, porque a coisa tá num estado que você quer paz. Isso aconteceu comigo. Não faça, ouvinte, não faça isso. Você não pode fazer isso, ouvinte. Recentemente eu falei com um rapaz aí, Jean. Ele tá dentro da casa dele, coitado. Parece que a mulher brigou porque ele curtiu. Ele seguiu uma mulher no Instagram. Fez um inferno na vida do cara. O cara falou assim: eu não tô aguentando, mas ela tá errada, mas eu tô quase pedindo desculpa. Eu falei: não faça isso, rapaz. Gente, se você não errou, não peça desculpa, ponto, acabou, faz uma análise sincera, analisa os fatos, não errei, não peça desculpa, porque você vai alimentar um monstro, depois você não vai aguentar, eu falo por experiência própria. Exatamente. Porque ela não reconhece, não pede desculpa, Alexandre. Exatamente, uma das torturas psicológicas do narcisista é assim, do nada ele para de conversar com você, você tenta conversar com a pessoa não responde, aí você fica assim, meu Deus, mas o que é que eu fiz? Né? Qual que é a intenção disso? Fazer você se sentir culpado por uma coisa que você não fez e de repente ela fez, né? Aí você pedindo desculpa, você meio que não vai suspeitar que ela está te sacaneando, né? Ou é simplesmente ego. Essa gente vive assim de alimentar o ego, né? Pedir desculpa assim, para se mostrar que é melhor que você, né? É umas loucuras, assim. Certo. A gente tem, não pode deixar de comentar questão de, por exemplo, assim, se ela vai e toma os remédios pra cabeça e tudo, você acha que aí ela fica normal? Você acha que aí, por exemplo, você recomendaria relacionar? Ou não? Você acha que, mesmo com o remédio, você acha que é fria? Então, cara, melhorar até melhora, né? Porque eu não sou, assim, nenhum especialista, né? Eu li alguns livros, li alguns artigos. Pelo que eu entendi... Tem vivência de vida, né? Que é o que mais importa. Pelo que eu entendi, no caso do bipolar, gente, se eu estiver falando merda, pode escrever aí nos comentários, tá? Assim, isso aqui é a minha impressão. Mas pelo que eu entendi, no bipolar, o remédio, ele evita a fase da mania, né? Porque a fase da mania é a mais perigosa de todas. A pessoa pode ter alucinações, pode querer sair pelada na rua, pode querer transar com um cara que ela nem conhece, né? E foda-se o namorado, foda-se a família, né? É loucura total a fase da mania, né? Então, pelo que eu entendi, o remédio, ele evita a pessoa chegar nessa fase. Mas não quer dizer que nas outras fases seja tranquilo, né? Nesses casos mais graves, né, dos clusters B, que é o psicopata, o narcisista, o borderline, é muito difícil a pessoa conseguir ter uma vida normal. Todos eles, é muito difícil. O tratamento, eu acredito sim que melhora, mas não quer dizer que vai ser fácil, não. A convivência vai ser muito complicada, sim. Não é fácil, não, porque eu conheço muitas pessoas que fazem tratamento direitinho e são pessoas muito problemáticas, pessoas que têm um histórico traumático, assim, de relacionamentos, né? É complicado, cara, é complicado. Só que a coisa ficou num ponto que... você dizer, por exemplo, que você não namoraria uma mulher dessa, você é nossa senhora, você é um criminoso e tudo. E eu quero dizer o seguinte, Alexandre, agora sou eu que estou dizendo, não é o Alexandre. Ouvinte, não seja feito de otário, ouvinte. Vamos dizer pra você assim, não tem nada a ver, vai lá, namora. Ouvinte, pra você enfiar uma pessoa dentro da sua casa, é uma luta do caralho. Você vai gastar, olha eu fracassei, me fudi, agora tô recomeçando a minha vida com 25 anos. Então, você escolhe o que é bom pra você. Para de querer a mídia, politicamente correta. Não, você não pode falar isso. Não, mas coitadinha. Não, você escolhe o que é bom pra você. Se você ouvir esse programa aqui, você falar assim, porra, quero namorar uma borderline. Vá, cara, namore aí. Depois você vai mandar um relato triste pra mim, mas vai lá e namore. Agora, é o seguinte, para com essa merda aí, cara. Para com essa merda aí. Eu, inclusive, Alexandre, você sabe que eu não tô mentindo, que é a história assim, nossa, mas tá discriminando tudo. Mas você acha que elas não escolhem também os homens que elas querem? A gente escolhe a mulher que a gente quer. Exatamente. Não é assim que funciona o jogo? A minha ex, quando ela tava ficando comigo, ela falou assim, antes de eu te conhecer, um moço tava me paquerando, mas ele era muito depressivo. Porra, você falando isso dos outros? Ela era depressiva pra caralho. Então assim, nem ela mesmo não entende a doença dela. Eles são seletivos, eles não querem namorar gente doida. Não, ué. E aí tem que sobrar no rabo de um, tem que ser no nosso, por quê? Ué. E outra coisa, você escolhe o que é bom pra você, ouvinte. Não escolhe negócio assim, não, tadinha. Nesse negócio de tadinha, eu me fudi. Não é negócio de coitadinha, vou salvar, não. O que é bom pra você, tá me dando prazer, tô feliz, tô satisfeito, tá legal. Aí você vai. Não entra em furada aí, igual a do Alexandre tá falando aí. Ela é doente, então eu vou ficar com ela, porque senão tadinha dela. Não faça isso, não. Porque você vai levar no seu cu e depois você vai ficar fudido igual eu aqui, cara. É uma merda mesmo, cara. É uma merda. Ô Alexandre, além desses indícios que você falou aí, vamos supor assim, quando você observa de longe, assim, tem mais alguma coisa que você nota? Por exemplo, a roupa da pessoa, você acha que já dá pra você saber se a mulher é louca ou não? Como é que é? Não, louca, tô colocando de uma forma, assim, geral pra dizer transtorno mental. Não, a minha ex, ela usava roupas, assim, normais mesmo. Roupas fofinhas, assim, de princesinha, menina, normal mesmo. Mas aí já é transtorno mental, né? Não, eu acho que não, acho que roupa não, não tem nada a ver. Pessoa muito quieta. Se a pessoa usar a camisa do PT, é um transtorno mental grave, né? Isso, Alexandre, é pessoa muito quieta, mulher muito quieta, quieta demais, assim, não fala nada. Isso é problema mesmo. Eu conheço umas problemáticas assim, cara. Pode ser mesmo. Porque assim, eu, cara, eu sou um cara um pouco tímido, né? Já fui mais, tô melhorando bastante, né? Então, assim, a mulher que é muito mais tímida do que eu, que é quieta, não pode ser uma pessoa normal. Porque mulher normalmente fala mais que o homem, né? Uma pessoa que é mais quieta do que eu, ah, isso não é normal, não, cara. Ô, Leandro, o povo fala uma coisa que eu queria saber a sua opinião. O povo fala que. O povo fala que o sexo da mulher louca, ele é mais selvagem e ele é mais violento do que o da mulher comum. É verdade ou mentira? Cara, eu nunca fiquei com mulher santa, né? Então, eu não sei te falar. Não tem como comparar. Eu não tenho como comparar. Eu realmente não sei. Eu só caí em cilada. Não tem como comparar. Você andou se envolvendo aí com mulher louca recentemente ou não? Não, tem um tempo que eu nem saio de casa. Cara, eu tô igual o pessoal da Real fala. Cara, esquece isso por um tempo, concentra no seu desenvolvimento pessoal, vai estudar, trabalhar, a melhor coisa que você faz. Você tá no modo rica? Em modo rica game, só estudando. E, mas você nem pensa por enquanto? Por enquanto não. Se aparecer alguma na minha frente, eu tento, mas não tô nem saindo de casa, cara. Meu negócio é estudar agora, pra passar no concurso, pra ter a minha independência financeira, melhor coisa que você faz, cara. Entendi. Voltando ao assunto sobre mulheres loucas, então aí você falou que a história da primeira namorada, sua primeira, que simplesmente cortou o contato total com você. É, teve essa e até também. Hoje você não sabe. Como é que foi essa história, Alexandre? Conheci ela no curso de inglês, né? Uma menina muito tímida. Cara, é impressionante, eu só me envolvo com menina tímida, cara. Eu tenho que parar com isso. Umas meninas muito, mas tem até vergonha, assim, de falar, né? Conheci ela no curso de inglês, ela gostava muito de anime, né? Eu gosto dessas coisas de nerd também. Então a gente se aproximou ali. Então a gente ficou saindo. Foi um relacionamento muito curto, durou muito pouco. Mas do nada ela me bloqueou. Aliás, teve um dia que foi muito estranho. A gente saiu com uma amiga dela. Aí a gente tava ali comendo uma pizza normal. Do nada a amiga dela começou a rir, uma louca assim. Aí, ó, que eu falei da risada estridente. Olha aí, olha aí. Do nada a menina começou a rir, assim, igual a louca, assim. Eu suspeitei que ela tava rindo de mim, né? Aí beleza, depois desse dia a gente voltou pra casa. Mas não aconteceu nada de que você se lembre que pode ter sido motivo? Não, nada, normal. Aí depois ela me bloqueou, simplesmente bloqueou. Não falou nada, não deu satisfação. E até hoje você não sabe o que foi? Até hoje eu não sei. Eu vejo. Essa daí, quando me vê na rua, ela me cumprimenta. Assim, ela fica super sem graça, mas ela é educada, né? Mas não fala nada. Tipo assim, acabou, foda-se. Muito estranho. Ela era muito tímida também. Fui o primeiro namorado dela. Eu tinha 22 anos, eu não sabia nem beijar na boca. Né? Muito antissocial. Olha, tudo que eu falei casou, hein? Mulher quieta demais, olha aí. E eu deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei o que tem nisso aí, cara. Mas esses eventos de japonês, né, anime, e evento nerd, mas o que dá de mulher louca, Alexandre. Nossa do céu, senhora. Cara, dá muita mulher louca naquilo lá, Alexandre. É só isso, cara. Só cara, desequilibrada mental, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu tô até pra contar essa história no meu canal. Eu estudei com uma menina, ela fazia cosplay. Ela era muito conservadora na época que eu estudei com ela, muito, mas sim, ela não usava nem decote, né? Ela era mega apaixonada pelo namorado dela. Ela é linda. Ela é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Linda. Só que ela namorava pela internet, cara. Olha que doideira. E ela, tipo assim, ela tinha 2 anos de namoro. Ela nunca tinha beijado na boca. Olha que doideira. Doida mesmo. E aí, cara, muito estranha. Menina muito estranha. Eu era amigo dela, mas depois ela acabou me tratando mal, assim. Acabei me distanciando dela, né? Aí a gente perdeu o contato. Cara, menina super tímida, super conservadora. Ano passado, um amigo meu falou: Alexandre, olha isso aqui. Cara, ela tá postando foto pelada na internet e ela ganha dinheiro com isso agora. Ah, não acredito. Sério, cara? E ela continua namorando o mesmo cara. Continua namorando o mesmo cara. Mas o cara aceitou ser cucão? Aceitou. Ela falou. Eu cheguei, mandei mensagem pra ela, assim. Opa, corta aí o nome, né? Cheguei a mencionar o nome dela aí, depois você censura. É. Falei, aconteceu alguma coisa com você? Você tá triste? Ela, não, eu tô super bem, eu tô ganhando dinheiro com isso, meu namorado me deu o maior apoio. Mas não é putaria não, é só as fotos peladas. Ou é putaria também? Só as fotos peladas. Mesmo assim, né, cara? Doideira. Não, lógico, lógico, não tô amenizando não, só pra entender. Ô Alexandre, explica pra mim, vamos supor assim então, vamos fazer o caminho inverso. Aonde que o cara não. Aonde que o cara vai procurar, então, as pessoas normais pra se envolver, que você não vai levar uma facada, que não vai dar polícia? Aonde que vai ser o caminho? Cara, não sei, mas eu posso te garantir que Tinder, Badoo, internet, isso aí é só roubada, cara. Porque é fria. A pessoa bonita, normal, ela não vai precisar disso. No dia a dia dela mesmo, ela vai encontrar. Ela não precisa disso. Né? Não, mas modéstia à parte, não querendo puxar saco aqui. Mas você, por exemplo, é um cara bonito. Você foi procurar mulher no Tinder, por exemplo. E aí? Você é normal. Você me acha bonito, cara? Isso é gay? Não, tô falando que você é gay, mas eu não me acho bonito. Tá bom. Não, assim, eu não tô... Pode ser que você encontre, pode ser. Não é impossível. Mas é mais difícil, né, cara? É mais difícil. Ah, outro lugar também que dá muita mulher doida, Faculdade de Humanas. Ah, isso é verdade porque eu já vi, é verdade, é real. Dá umas maluconas que, sem zoeira, gente, isso aí dá umas maluconas que ou tá na loucura de curtir e aí vai alucinando com aquilo, droga e bebida pra cabeça, e aí ela louca, completamente, insana, ou então dá umas que já usou muita droga na juventude e agora que parar, você vê que a pessoa não volta ao normal, cara. Né? Psicologia, filosofia e sociologia são os piores cursos. Só loucura, cara, só loucura. Entendi. Você tem alguma história de que você se envolveu com uma mulher louca e você notou, você só foi notar que ela era louca dentro do relacionamento? Então, essa é da minha ex, pode contar agora? Por favor. Então, conheci essa menina, né? Aí a gente ficou saindo por um tempo, menina super tranquila, super educada, humilde. Ela parecia assim, muito interessada ali no relacionamento. Normal, cara, tava normal. Ela me apresentou pras amigas ali. No segundo encontro mesmo, ela já me apresentou pras amigas. Falou, o Alexandre é desenhista, ele desenha super bem. As amigas, que legal, eu tô pra fazer um livro, vou te contratar e tal. Menina super educada, me ajudou na carreira, né? Foi ela que me orientou como que faz pra trabalhar como professor designado no estado, né? Ela me orientou direitinho ali, ela divulgou o meu trabalho ali para as amigas, tava pessoa super educada comigo, né? Uma vez a gente conheceu um amigo meu na rua, ela gostou de conhecer ele, de vez em quando jogava ideia para a gente sair com meu amigo, e ela falava que ia me emprestar um livro para ler, qualquer dia vou te emprestar isso, aquilo e tal. Tudo certo, Hernani, tudo certo. Nada de errado. A gente ficou saindo um tempo, assim, mais de um mês. Até a Alice nem desconfiava de doença mental nenhuma. Nada. Ela só chegou a comentar, olha só que doideira. No segundo encontro, a mãe da amiga dela viu a gente lá, né? Foi conversar lá com ela e falou assim: oi, fulana, como é que você tá? Você melhorou? Ela, nossa, eu tô bem, nossa, eu fiquei ruim. Nossa, eu quase. Pensei em abandonar o mestrado, achei que eu não ia terminar, fiquei muito mal. Aí eu não entendi nada, né, cara? Depois ela me explicou que ela teve uma depressão, ela ficou muito mal, que ela pensou em abandonar tudo, né? Mas ela falou que ela estava melhor, ela estava tomando remédio e tal. Foi a única coisa que eu vi ali que era estranho. Mas eu achei que era só depressão, não imaginei que era coisa mais grave, né? Aí beleza, tava tudo certo, tudo perfeito. Cara, do nada, ela começa a cancelar encontro em cima da hora, me deixar no vácuo no Facebook. Porra, cara, depois de um tempão, a menina vai começar a fazer isso. Aí eu falei com ela, ô fulana, aquele dia você falou que você tava passando mal, eu fiquei preocupado com você. Mas eu tô sentindo que você não quer mais falar comigo. Se você achar melhor assim, eu não vou mais te procurar. Aí ela respondeu, oi Alexandre, se você não quiser mais procurar, não tem problema, eu entendo. Eu tô com uns problemas aqui em casa, eu não tô vendo as mensagens direito. Eu peço desculpas por isso, né? Eu vou desativar o Facebook até as coisas melhorarem. Aí ela sumiu, ela cortou contato total. Cara, eu fiquei muito preocupado, caramba, velho. não é possível que ela vai terminar comigo desse jeito. Ela tava conversando normal, jogando uma ideia assim pra gente fazer as coisas, né? Não, deve ter acontecido uma coisa séria. Aí entrei em contato com as amigas dela. As amigas não sabiam de nada. Né? Não tinha notícia também, não. É, a única coisa que eu sabia é que ela tava na casa da mãe dela, né? Mas eu não sabia onde que a mãe dela morava. Aí, cara, a minha sorte é que eu tenho uma vizinha que estudou com ela. Aí a minha vizinha me falou: ô, Alexandre, ela é complicada mesmo, tá? Ela some, não fala com ninguém, vira a cara pros outros na rua. De graça. De graça. Aí depois volta a falar normal. Teve colegas meu que parou de conversar com ela. Né? É, o meu namorado gosta muito dela. Essa menina, ela estudou com ela, né? O namorado dela também conhece ela. Falou: meu namorado gosta muito dela, mas tem gente que é meio cismada com ela. A gente acha que ela tem algum problema psicológico. Pô, caralho, velho. Não é possível que esse tempo todo tava saindo com a mulher louca, cara. Caralho, aí foi um susto assim, caramba, cara. O que aconteceu com ela? Aí, pô, a gente não sabe o que fazer, né? A gente fica preocupado. Eu mandei um e-mail pra ela, assim, Hernani, com a maior educação. Cheguei eu falando: como é que você tá? Eu tô preocupado com você, você sumiu de repente. Se você quiser terminar comigo, não tem problema nenhum, eu vou entender numa boa. Mas eu quero ter notícia sua, eu realmente tô preocupado. Espero que esteja tudo bem com você. Um grande abraço, né? Cara, ela nunca me respondeu. Aí eu entendi que ela terminou comigo, né? Mas eu achei, assim, que um dia... Achei que um dia ela fosse me procurar e explicar o que aconteceu ali, porque foi do nada mesmo. Beleza, passou um tempo, passou uns 8 meses, mais ou menos. Eu vi ela numa escola. Ela tava lá tentando designação, igual eu, tava no mesmo processo de seleção. É, aí, pô... E como é que um negócio desse vai dar aula pros outros, rapaz? Exatamente, cara. Exatamente. Aí fui lá. Fui lá cumprimentar ela. Acho que qualquer pessoa normal faria isso, né? Aí, cara, fui lá. A menina virou as costas pra mim, cara, com a maior frieza. Eu, caralho, velho, menina. Ela não fez isso, não é possível, cara. Aí eu botei a mão no ombro dela assim pra ver se ela olhava pra mim. Ela continuou conversando com a amiga. Como se não tivesse ninguém ali do lado, cara. Nossa, olha que situação doideira. Chata, cara. Cara, que doideira. Aí eu, que isso, velho? Não, ela não vai me ignorar, não. Aí eu dei um abraço nela assim mesmo, ela de costa. Eu abracei ela. Aí eu, cara, com a maior educação. Oi, fulano, como é que você tá? Você melhorou? Cara, ela... Quê? Deu uma resposta assim meio brava, sabe? Perguntei se você melhorou. Cara, Hernani do céu, você tinha que ver... A cara de desprezo que ela fez pra mim. Parecia que era outra pessoa, não era aquela pessoa educada que eu conheci. Uma cara assim assustadora. A ela: tô bem. Super seca, super esquisita, assim, nem olhou pra mim direito. Ah, então tá bom. Cara, eu fui embora assim, super sem graça, cara. Caralho, velho, que porra de menina é essa, cara? Você vai cumprimentar a pessoa te maltrata, a pessoa some assim do nada, não dá nenhuma satisfação, fala que tá com um problema em casa, você fica preocupado igual um retardado, achando que é coisa séria, some, não te procura mais, não responde e-mail, aí você vê a pessoa na rua, você vai cumprimentar, ela te trata igual bosta, vai tomar no cu. Que é isso? Você é um psicopata? Vai a merda. Psicopata. Nossa senhora. Que isso? Loucura total. Eu fiquei bolado, cara. Aí, porra... Isso ficou martelando, assim, na minha cabeça, né, cara? Que merda é essa, cara? Que merda é essa? Aí, pô, aí eu comecei a estudar algumas coisas, assim, sobre doença mental, né? Assim, nada muito profundo, coisa assim de internet, alguns livros, né? Sim. E troquei ideia também com algumas pessoas, participei de alguns grupos também. Então, assim, provavelmente, ou era uma bipolar, ou era uma borderline, ou era uma esquizofrênica. É os... mais prováveis. Ou era essa porra tudo, né? Pode ser isso também. Pode ser uma junção, né? Pode ser isso também. Deixa eu te falar outra coisa, mas aí você nunca mais... Você não sabe nem como é que ela tá hoje? Não, ela tá dando aula. Não, na verdade eu sei sim. Eu fiquei sabendo que ela... Ela tá dando aula. Ela acha que ela tá fazendo doutorado. Só isso que eu sei. Teve uma vez que eu vi ela num show também. E ela tava acompanhada com um coroa, um cara muito mais velho que ela, assim. Aí eu não entendi aquilo, não entendi se ela tava ficando com o cara feio pra caralho. Ah, que isso, a menina vai me trocar por causa desse coroa aí, vai tomar no cu. Mas deixa eu falar agora pra você, essa mulher nunca vai casar, cara, porque quem vai aguentar isso aí, cara? Pois é, cara, loucura total. Caramba, total, total mesmo. Você não tem uma teoria de nada? Nada, eu suspeito ser bipolar, o mais provável é isso. Né, mas não sei. Ô Alexandre, você fala. Mas aí, cara, olha que doideira. A história não termina aí, não. Ah. Aí eu fiquei estudando essas coisas de doença mental, né? Aí, cara, mesmo esse estudo, eu descobri outra coisa muito mais assustadora. Ah. Eu descobri que provavelmente eu sou filho de uma narcisista. Ah, isso é muito interessante. Inclusive, você participa de estudos disso, de um grupo, não é? Que você falou pra mim? Exatamente, cara, exatamente. E olha só que doideira. Eu conversei com algumas filhas de narcisistas e elas falaram: Alexandre, você tem que ver o que tá acontecendo. E quando a gente é filho de um abusador, a gente vira um alvo fácil pra outros abusadores. Então, comigo foi assim também. Eu só namorei cara barra pesada. Né, tem até um livro do Freud que explica isso. Deixa eu ver o nome do livro aqui. É Impulso à Repetição. E a gente tende a escolher pessoas que têm características dos nossos pais. Ela citou um exemplo de uma amiga dela, que ela, a amiga dela foi estuprada pelo avô. Então essa menina, ela sempre escolheu namorados violentos. Até a cor, o avô dela era negro, até a cor, ela escolhia homem negro também. Olha que doideira, cara. Muito doido, né, cara? Mas, então quer dizer que foi tipo um filme com plot twist. Na verdade, você descobriu que o problema tava tudo em casa. Também. Também, né? Entendi. Ô, Alexandre, explica pros... Eu conheci esse conceito faz pouco tempo aí. Você até sabe por quê, né? Foi uma pessoa que me apresentou. Eu nem sabia desse conceito, pra ser sincero com você. Explica pros ouvintes, por favor, Alexandre. O que é a questão da pessoa narcisista e principalmente o que é uma mãe narcisista, que eu queria muito que você explicasse esse conceito. Então, o narcisista, ele é um cluster B, que é da mesma linha do psicopata, do borderline e do histriônico. São pessoas muito perigosas mesmo. O narcisista, ele tem muita dificuldade de sentir empatia. Né? Ele não consegue se colocar no lugar do próximo. Muito parecido com o psicopata. Só a diferença dele com o psicopata é que o psicopata, ele quer sacanear o outro. Entendeu? Parece que ele sente prazer ver o outro se fudendo. Ele é um predador de um ser humano. E o psicopata, ele nasce assim. Ele não muda nem fudendo. Né? É uma pessoa perigosíssima. Aquela porra daquela Suzane Rostoff, são psicopatas. Aquela mulher tinha que ficar pra sempre na cadeia. Ela não vai se arrepender. Cadeia não melhora o psicopata. Né? O narcisista, ele tem dificuldade de se colocar no lugar do próximo. Qualquer coisinha, ele acha que você está provocando ele. Qualquer coisinha. Né? Aqui em casa, por exemplo, um objeto fora do lugar, um recado que você esquece de dar, uma comida que você entorna no chão, isso aí já é motivo pra minha mãe explodir de raiva, me humilhar, me espancar, jogar as coisas no chão. É um inferno, é uma merda. Então quer dizer que, por exemplo, sua infância foi uma infância difícil? Demais, demais. Cara, minha mãe batia com pedaço de madeira, de ferro, fivela de cinto, meus brinquedos. Eu tinha uma katana de plástico, quebrou em mim. Nossa, mãe. Né? E assim, não quer nem saber aonde vai pegar. Né? Se pegar no olho, na cara, foda-se. É, problema seu. Mas se isso aí bagunça a cabeça do cara pra sempre, qual que é a resposta que você dá pra um ouvinte que de repente teve um passado difícil e agora ele quer tentar ser feliz? O que você tem pra dizer pra esse cara? Então, cara, normalmente filhos de pessoas assim, eles têm duas opções. Ou eles viram igual os pais, né? Ou eles tentam virar o oposto, que é o meu caso. Ou seja, eu era muito bonzinho, né? Isso é uma merda. Não que você não deva ser uma pessoa boa. Pelo contrário, você deve sim ser uma pessoa honesta, ter compaixão, né? Ser uma pessoa do bem, você deve sim ser essa pessoa. Só que ser bonzinho demais, querer ajudar todo mundo, querer pegar o problema do próximo e tentar sofrer junto com ele, isso é ruim, cara. Isso é ruim, porque você pode encontrar com uma pessoa que é mal intencionada e que vai se fazer de vítima, né, para conseguir a sua confiança e depois ela te sacanear, né? Então, o conselho que eu dou é buscar o autoconhecimento. Você sempre estudar, sempre separar um tempo do seu dia para buscar o autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são as minhas dificuldades? Por exemplo, uma das minhas maiores dificuldades é a timidez. Então, eu tenho que superar isso. Isso não é... mesmo, pode até ter uma ligação com os abusos que eu sofri em casa, mas a minha mãe não tem culpa disso. É eu que tenho que superar isso, né? Isso é uma dificuldade que Deus botou na minha vida e eu tenho que superar. Eu tenho que buscar a autossuperação, né? Então, separar um tempo para você se conhecer, o seu mundo, as pessoas que vivem em volta de você, né? Por isso que eu faço esses estudos de doença mental, para entender o que, que aconteceu, né? Aonde eu errei ali no relacionamento. De repente eu sou um doido também, por exemplo, eu falo sozinho. Ah, eu também faço isso. E eu tô desconfiado, pelas coisas que você tá falando, eu tô desconfiado, já faz até faz um tempo, pelas conversas que eu tive com você. Eu tô desconfiado que a minha mãe é narcisista, cara. Você tá desconfiado? Tô, cara, tô. E mulher narcisista? Vamos supor, se o cara casar, se o cara tiver namorando um narcisista, como é que ele vai notar isso? Se tiver namorando agora, sem ser pai e mãe. Namorando? Bom, o pessoal fala que um dos sinais é a promiscuidade, né? Eles são promíscuos pra caramba. Não, por incrível que pareça, não é o caso da minha mãe. A minha mãe, ela é até meio bobinha nesse sentido, né? Acho que o único homem da vida dela foi o meu pai. Nesse sentido, ela não apronta, não. Mas são pessoas muito, muito orgulhosas, pessoas que não admitem que estão erradas, né? Não aceitam críticas. Enfim, o canal do Viking de Óculos é muito bom, né? Explica muita coisa sobre o narcisista, né? Posso fazer propaganda de canal aqui? Opa, claro. Então, tem o canal do Viking de Óculos, é muito bom, ele tem uma explicação muito boa ali sobre narcisistas. E tem o canal da Aline também, que chama Mais Narcisistas, né? E eu me identifiquei muito com os relatos, cara. Depois você dá uma olhada lá. Entendi. Ô Alexandre, agora, com questão assim, a pessoa que teve uma família desajustada e tudo, você acha que, então, a gente atrai mais gente louca, então, é isso? Você acha que é uma questão, assim, de que a gente procure isso? Sim, sabe por quê? Porque a gente está acostumado com abuso. Então, de repente, a gente acontece com isso diariamente e a gente acha que isso é normal, né? Então, de repente, uma situação ali que uma pessoa normal não deixaria passar, a gente passa por quê? Porque a gente vê isso em casa direto, então pra gente isso é normal. Entendeu? Entendi. Loucura, né, cara? Loucura demais. Porra, cara, você me deixou aqui, eu tô sem fôlego aqui, cara, não sei nem como que eu vou fazer. Eu ainda não li esse livro do Freud, né? Eu tenho curiosidade de ler pra entender mais sobre o assunto. Caramba. Ô Alexandre, agora com questão de vamos supor assim, voltando pro assunto, o cara que quiser procurar mulher, por exemplo, e igreja, você acha que igreja tem muita mulher normal ou também tem muita mulher louca? O que você acha? Ah, cara, tem mulher louca em todo lugar, né? Uma das estratégias do narcisista é se esconder na religião, pagar de bonzinho, de religioso e tal, né? É uma estratégia dele esconder o mau caráter dele. Então tem gente mau caráter em igreja, isso aí sempre tem, cara. Eu me identifico muito mais com os conservadores, muito mais, assim, de longe, do que esse pessoal esquerdista aí. Mas que tem gente mau caráter nos dois lados, isso tem. Mas, vamos supor assim, você já viu pessoas infiltradas? Cara, não, porque eu não tenho costume de frequentar a igreja, né? Mas o pessoal fala, esses relatos aí de mãe narcisista, o pessoal fala, nossa, vivia na igreja e em casa fazia isso com os filhos. Quer dizer, era santinha na igreja e o capeta em casa. Exatamente. Cara, o Hernani, a minha mãe, ninguém acredita quando eu falo que ela é assim, cara. É um anjo. Se você conhecer minha mãe, cara, ela vai te tratar assim, o maior carinho do mundo. Você vai te tratar igual um príncipe. Ninguém acredita. Pô, minha mãe também é assim, cara. Porra, cara. Caramba. Ninguém acredita que a minha mãe é o capeta dentro de casa. É, cara. Por isso que eu tive que vir morar sozinho, cara. Ela me deixa doente. Ela... Cara, eu amo a minha mãe, cara, mas ela me deixa doente de cama, Alexandre. Se eu ficasse lá em casa, ela ia me deixar doente de ficar internado. Trancado num quarto, cara. Que ela ia me enlouquecer. É briga o dia inteiro, né, cara? Cara, é briga, é grito, é ofensa, é... Caralho, bicho. Eu quero ser feliz, cara. Pode ser que eu tenha uma vida depois dessa aqui, é possível, né? Porque eu acredito em Deus, tudo, mas... Essa aqui eu quero ser feliz, cara. Essa que eu tô aqui agora, eu quero ser feliz. A mulher não deixava, cara. É uma merda, cara, é uma merda. É uma merda. Por que que você ainda não saiu daí? Então, cara, eu infelizmente eu fracassei na carreira, né, cara? Fracassou não, senhor, que o senhor tem um bom salário, o senhor para. Aqui nesse programa nós somos anti-playboy. O senhor para de fazer que o senhor é pobrão. O senhor não é, cara, pobrão. Não, cara, vou explicar. Foi o seguinte, meu sonho era ser ilustrador, né? Então, eu fiz uma faculdade de artes porque eu achei que faculdade de artes é estudar desenho, pintura. Aí chegar lá, não é porra nenhuma disso. Você fica estudando essas merdas de arte moderna aí. Os caras nem sabem como é que funciona o mercado de ilustração. Aí foi uma grande decepção, né? Aí eu formei, porra, cara, o que eu faço agora na minha vida? Aí eu comecei a trabalhar com design, trabalhei com diagramação, mas eu só me fudi. Eu trabalhei numa empresa, tava gostando muito de trabalhar lá, né? Os autores gostavam muito das minhas capas, porque eu era o único que desenhava. Então eu fazia uma capa diferenciada, eles adoravam o meu trabalho. Mas o que aconteceu? Eles me deram um cano de 2 meses, cara. Fiquei 2 meses sem receber. Aí tive que entrar com processo, foi uma merda, né? Então eu fracassei. Aí eu recentemente recomecei a minha carreira como professor, né? Com quantos anos? E eu, foi ano passado, foi com 28, né? E eu tô gostando. Tô satisfeito, sim, com o salário. Mas é o problema, eu sou designado, né? Eu fico um ano trabalhando, e no outro ano eu tenho que tentar de novo. Então, assim, o problema é essa instabilidade, né? Eu ainda não tenho uma coisa assim certa, definida. Então, enquanto eu não consigo isso, eu continuo morando aqui. Entendi. Né? E assim, com o que eu ganho, fica apertado eu pagar um aluguel. Aqui na minha cidade, o quê? Eu acho que um apartamento deve ser uns 500 conto. Aí fica foda, cara. Você ganha 3 pau, não ganha uns 3 pau? Uns 3 mil, não? Não. Ah, então não. Aí fica difícil mesmo. É foda. Ano passado, não sei se esse ano vai ser, né? Porque ano passado eu consegui pegar 8 aulas, né? Aí, se eu conseguir mais, dá pra conseguir 3 pau, né? Mas vamos ver. Caramba, mas, meu Deus, Alexandre, você deve ficar doente aí, cara. É foda, cara. Mas a vida, né, faz parte. Não, eu sei que faz parte, mas vamos supor assim, como é que você faz pra evitar conflito? Como é que é a sua vida, cara? Então, não tem como evitar. Se o bicho explodir de raiva, cara, sai de perto. Sobe até pra quem tá quieto. É só isso. Eu tenho uma irmã, né? Nossa, cara, meu cunhado aqui, nossa senhora. De vez em quando sobrava até pra ele, cara. Ele quieto ali. Minha mãe começava a gritar. Nossa senhora, não tem como fugir. Só que a mãe narcisista diz que premia um e bate no outro. A sua bate nos dois? Então, quando a minha irmã era muito novinha, ela era o dourado, né? Mas depois os dois se fudeu. eu acho que por eu ser homem, eu acho que ela pegava mais pesado nas porradas comigo, né? E com ela, eu acho que ela pegava mais pesado em outras coisas, assim. Por exemplo, serviço de casa, ela pegava mais pesado com ela. Entendi. Engraçado, né, Alex? Tem uma coisa que o pessoal fala que é curioso. O pessoal fala assim, isso aí eu tô começando a entender hoje em dia. Cara, sempre que a sua intuição falar alguma coisa, escute o que a intuição tem pra dizer. E a gente, com o passar dos anos, a gente começa a achar assim, não, isso é besteira. Não, é besteira. Cara, a intuição é um negócio fora de série. Porque é o seguinte, eu sempre pensei assim, o cara, essa relação na minha casa não é normal. Aí vinha nego, todo mundo falava, é normal, família, toda família briga, é normal, mãe é assim, não, toda mãe é assim, imagina, é normal. Só que a minha intuição tava gritando, Alexandre, não é normal, cara, isso não é normal, uma mãe falar pro filho que ele vai fracassar na vida, isso não é normal, e o povo, Imagina, ela só quer seu bem. É que essa é a forma que ela tenta fazer você prosperar. Ela quer o seu bem. E a minha intuição gritando, não, não, não. Quer dizer, no final das contas é verdade, cara. Se a sua intuição tá dizendo alguma coisa, cara, vai atrás, desconfie, porque intuição é um negócio certo, viu? Não dá pra gente dar o diagnóstico, né? Isso aí até psiquiatra tem dificuldade. Mas a gente percebe que tem coisa estranha, né? A gente percebe. E esse negócio de intuição, isso é verdade, cara. Porque o nosso corpo, ele fala. Então, às vezes a pessoa tá falando alguma coisa, ah, eu te amo, isso. Mas o corpo dela tá falando, ah, eu te odeio. O corpo dela vai mostrar que ela tá escondendo alguma coisa. Então, a gente percebe isso inconscientemente. Isso é a nossa intuição. Entendi. Ô, gente, agora voltando só pro assunto principal, senão vamos ficar só em mães. Você nunca aconteceu de você ficar com medo de uma mulher? Quando você notou que é a loucura dela? Não, de mulher não. Já aconteceu, assim, eu trabalhei na cadeia, né? Lá era muito tranquilo, eles respeitam os professores. Mas no Enem, eles me botaram pra tomar conta dos estupradores, né? E lá a gente sabe que a maioria é psicopata, né? Aí nesse dia eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Mas não tinha mulher lá não, era só homem. É, porque se tivesse mulher, dava... Dava rebelião na cadeia. Verdade. Pô, então, quais as considerações que você tem aí pro ouvinte que quer evitar a cilada? Fala agora com esse cara que tá te escutando aí, que escutou a gente aqui. O que, que você tem pra dizer pra esse cara que ele quer evitar entrar em roubada? Tempo livre, manda bala. É aquilo que eu falei no início, né? Família problemática é um dos sinais. Lógico que não quer dizer que toda pessoa que vem de uma família problemática é um doido, mas é um sinal forte. Pessoa que sofreu algum abuso assim, muito traumático, né? Por exemplo, estupro. Pessoas que têm múltiplas personalidades, né? Pessoas que não aceitam críticas. Vocês têm dificuldade de lidar com críticas, com conselhos. Ah, esse aqui é fundamental. Pessoas extremamente vitimistas. Esses pessoal cluster. Nossa, Alexandre, essa você puxou lá. Nossa, cara, é verdade, cara. Eles são extremamente vitimistas e dramáticos. Assim, é papo de doença. Ah, tem depressão. Ah, mente que foi abusado. Mente isso aí também. Conta a história triste, tá com dificuldade de financeira. Nossa senhora, eles adoram se fazer de vítima. Não, Alexandre, pelo amor de Deus, fala mais disso aí, porque é o seguinte, toda mulher problemática que eu conheci na minha vida, todas, as historinhas são sempre assim, a história é sempre ela foi uma coitada em tudo, aí você vai lá, por exemplo assim, meu pai, eu vou falar da minha última. Meu pai, mas todas as problemáticas que eu conheci eram assim. Meu pai não fala comigo há 5 anos. Minha mãe sempre judiou de mim. Eu sou uma coitada. Aí você vai analisar. Adolescência, vamos supor, dando um exemplo aqui. Saía de casa, sumia. Aí depois, envolveu com um bandido. Aí você vai. Você vai vendo, cara. Não é coitada nem aqui nem na China. Só que na historinha é sempre coitado. Então, eu falo pro ouvinte o seguinte: desconfie de quem é muito coitado. Ah, porque sempre. Você acha que a pessoa foi coitada a vida inteira, Alexandre? Não tem como, cara. É, assim mesmo. A minha ex, ela tirou o sobrenome do pai. Ela não gostava do pai dela. Não sei o que aconteceu ali. Né? E isso aí é uma estratégia, cara. A pessoa se fazer de vítima, de coitadinha. Maioria das pessoas, ela vai ficar com pena. Então quem é que vai desconfiar de uma pessoa que é coitadinha? Então isso é uma estratégia pra te manipular, você tem que ficar esperto. Muito estranho, não é, cara? Sempre a pessoa é coitadinha. E esse povo, essas mulheres gostam, essas são problemáticas, gostam muito de inventar historinha também. Que foi abusada. Nossa. E tudo, você vai ver, tudo mentira. Pode desconfiar, desconfie, porque é tudo migué. É uma merda. Agora, Alexandre... Porque, Hernani, um abuso sexual, cara, isso é uma coisa muito séria. Isso não é uma coisa que você conta uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso, né? verdade. É uma coisa que você vai contar lá quando tiver muita intimidade, só entre vocês, não é? Exatamente. É verdade. Ô, Alexandre, agora dá um recado, por favor, pro cara que já tá no relacionamento com a mulher problemática louca. Dá o seu recado aí. Bom, primeira coisa é mandar pro psiquiatra, né? Ver que merda que é isso aí. né? Segunda coisa, cara, você não é obrigado a aguentar a humilhação de ninguém, tá? Você, foda-se se a pessoa é doente, você não é obrigado a passar por humilhação, né? Então, se você vê que o relacionamento tá esquisito, você tá fazendo de tudo pra dar certo, a pessoa parece que justifica as cagadas dela na doença, manda pra puta que pariu, cara. Não tem outro jeito, é mandar tomar no cu mesmo e tchau. Porque você não tem obrigação nenhuma, você não pariu ela? Exatamente, cara, você não merece isso não. É pai e mãe que tem que se virar, não é, Alejandro? Exatamente. Eu vivi essa ilusão aí, ah, eu vou cuidar, não, quem tem que cuidar é pai e mãe, pois no mundo, se vira. Isso é um problema dela, ela é que tem que superar isso, não você. É isso aí. E agora o último recado que você vai dar, esse você vai falar com calma, esse eu quero que você faça com calma aqui, porque 80% dos caras que vão te ouvir já passaram por isso, então eu quero que você faça esse aqui com detalhes. O último recado que você vai dar, Alexandre, eu quero que você dê um recado pro ouvinte que tem pai, relação difícil com pai e mãe, ou que tem mãe narcisista, qual que é o recado que você tem pra esse cara? Bom, dá uma olhada nesses transtornos, né? Principalmente o Cluster B. O canal do Viking é muito bom, né? Chama o Viking de Óculos. O canal da Aline também é muito bom, chama Mães Narcisistas. Dá uma pesquisada, conversa com pessoas que já passaram por situações muito parecidas com a sua, participa de grupos na internet, dá uma pesquisada direitinho para você não tirar conclusões erradas. Às vezes não é, né, fase assim, a mãe às vezes está com uma fase ruim, né, pode acontecer, né, mas pode ser também que seja um transtorno. Né, então, se informe e tente conversar com os seus pais. Assim, por que você não procura um psiquiatra? No caso do narcisista, eles dificilmente procuram, porque eles se acham perfeitos, né? Eles nunca assumem que estão errados. Então, na cabeça deles, o errado é você. Então, dificilmente você vai conseguir levar ele para o psiquiatra. Então, o conselho que eu dou é manter a calma, não tente reagir assim, discutindo, xingando, brigando. Não tente, que é pior, eles ficam mais putos ainda. Tente manter a calma, tente ficar quieto e tente buscar a sua independência financeira, cara. Infelizmente, o único jeito de fugir disso é ficando longe, né? A gente conversa com esse pessoal aí nesses fóruns e a solução não tem como fugir, não tem como ser diferente disso, é distanciando. Assim, comprando a sua casa, né, tendo a sua independência, e se a relação, assim, mesmo assim continuar complicada, mesmo assim continuar enchendo o saco, corta contato. Infelizmente, isso é um negócio muito triste, né, cara? Você falar assim com o filho, cortar contato com a mãe, com o pai, isso é um negócio muito triste. Eu não gostaria de falar isso, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A solução é cortar contato, porque são pessoas que não se arrependem, não tem noção das coisas, qualquer coisinha. Vai fazer de novo. Tem casos assim de pais que difamam o filho, sabe? Fala mal do filho pros outros. É uma merda. Não tem como lidar com isso. É distanciando, cortando contato. Infelizmente, a solução é essa. Quanto menos contato, menor o dano. Isso. Se for realmente, né? Uma coisa complicada ali, que você não consegue lidar, é muita extinção de saco, é violência, né? Se for um clima desse, o conselho é realmente contato pra sempre. Entendi. Bom, Alexandre, foi uma honra, um prazer absurdo estar aqui ter conversado com você. Quero agradecer e eu quero saber aí se você, eu posso contar com você no futuro aí pra gente gravar de novo, como é que vai ser? Pode sim, cara. Você gostou daquela ideia do videogame? Vai, o Alexandre deu a ideia de a gente fazer uns 5 mais de jogos. Só que eu não sei como é que eu vou fazer 5 jogos só, porque tem tantos que marcaram a minha vida. É uma porrada, né, cara? Oi, Nando, obrigado, cara. Eu gosto pra caramba da Sociedade Primitiva, cara. Eu dou muita risada com as palhaçadas que você conta, cara. A gente chora junto, cara. Você quando você conta essa história aí, cara, eu fico comovido, cara. Eu choro junto com você, cara. Cara, porque eu fico feliz. E eu fico. Essas coisas que são legais, né, do podcast, que eu acho que você também deve concordar. São os. primeiro é a informação que a gente troca e depois são esses laços que a gente faz, né, cara? Que é muito legal você conhecer pessoas que estão na mesma vibe, mesma sincronia, pensamento parecido, mesmo vazio existencial. Exatamente. É isso aí. Valeu, Alexandre. Valeu, Hernani. Um abraço, cara. Eu amo todas vocês, nem que seja uma de cada vez.